cartazes e jornais, ver nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela, alcançar o topo da fama. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer: eu quero almas. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito.